Vou me apresentar mais uma vez, porque é a primeira vez que eu prego no culto de quinta-feira. Talvez vocês não me reconheçam porque eu estou mais bem vestido e mais bem penteado, mas eu sou o mesmo Isaac, que às vezes está aqui tocando bateria, eu estou tocando guitarra. E eu fui convocado pelo meu pai para estar pregando hoje, já que ele está de viagem. Mas enfim, nessa noite, eu gostaria que nós falássemos sobre curtir e compartilhar o amor de Deus uns com os outros. E eu gostaria de começar essa noite com uma pergunta. Quantos aqui tem um perfil no Facebook, que é aquela rede social mais famosa atualmente? Pode levantar a mão, só para eu dar uma olhada. Quantos aqui tem um perfil no Facebook? Bom, a grande maioria. Bom, acho que quase todos os pastores estão aí, né? Pastores, depois vocês podem então conversar com esses irmãos que estão em pecado aí, para mudar essa postura. Não, brincadeira, tá, pessoal? Quem está nos visitando, não tem problema ter um perfil no Facebook, eu mesmo tenho um. Agora, nos dias atuais a gente está envolvido de muitas redes sociais, de um universo cibernético, curtindo e compartilhando um amor virtual. Eu coloquei alguns exemplos, talvez vocês conheçam o Facebook, ali aparece o falecido Orkut, não sei quantos usaram Orkut aqui. Tem o Twitter, que é um tipo de um microblog, onde tu pode colocar as tuas ideias em 140 caracteres, ou seja, 140 letras e espaços. Tem o Instagram, que é uma espécie de rede social onde tu tira uma foto, ou agora dá para fazer também um vídeo curto e compartilha com os teus amigos em que momento tu está vivendo. E tem ali aquele pezinho, que é uma nova rede social que está surgindo, que é o Pinterest, que é uma espécie de mural digital. Tu põe lá o que tu gosta, para que teus amigos saibam o que tu gosta. Então, se alguém está interessado em participar do Pinterest, é uma coisa bem interessante. Agora, o ser humano tem por natureza o desejo de compartilhar e a sua vida com os outros, né? as suas experiências. Por quais intenções, né, a gente pode questionar numa outra pregação, se é por orgulho, por provocação, né? Às vezes a gente usa as redes sociais para isso, por polêmica, por inveja, mas esse não é o assunto dessa noite. Enfim, o ser humano gosta de compartilhar, vocês gostam de compartilhar uma alegria. Coloquei algumas fotos do que a gente mais encontra nas redes sociais. Tu encontra foto de nenês novinhos, tu encontra foto de declarações de amor, tu encontra fotos de comida, em especial sushi, né, que é uma comida que está bem em moda. Tu encontra fotos diferentes, porque as pessoas querem compartilhar umas com as outras e querem se sentir amadas, ainda que seja virtualmente. Agora, por que eu estou falando, né, de curtir, compartilhar o amor de Deus? Porque o Facebook esse ano fez 10 anos, não sei se vocês viram. É uma rede social que já vale milhões de dólares e tem milhões de usuários. Agora, isso não pode ficar na esfera virtual, mas tem que vir para a nossa esfera natural e física. Quem não gosta de compartilhar o que está vivendo? Agora, deixar de compartilhar virtualmente e sim compartilhar fisicamente uns com os outros. Como eu falei no início, não é pecado tu usar uma rede social. Não se preocupe, a nossa igreja não proíbe o uso de redes sociais. Agora, eu sei, parece um tópico engraçado de uma pregação, mas eu espero que vocês agora prestem atenção no resto da pregação, isso é para captar a atenção de vocês um pouquinho mais. O primeiro tópico que eu gostaria de conversar nessa noite com vocês, e que vocês pudessem prestar atenção, é curtindo o amor de Deus. O Facebook tem duas ferramentas que são muito famosas. O curtir, que é aquele dedinho no positivo, e o compartilhar, onde tu encontra algo legal e clica em compartilhar para que todos aqueles amigos que têm acesso possam ver o que te interessa. Agora, o que é amor, já que a gente está falando em curtir o amor de Deus, né? Desfrutar do amor de Deus. O que é amor? Essa é a minha pergunta nessa noite para vocês. Qual que é o nosso ponto de partida para amor? Alguns poderiam dizer, né, tem um poeta da música popular brasileira que diz que o amor é o calor que aquece a alma. Bom, esse é um tipo de amor. Agora a gente está procurando uma base, um ponto de partida. E eu gostaria que vocês me acompanhassem até João 3,16, que o pastor Odair falou um pouquinho no início, um versículo bem conhecido. João 3,16. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora eu gostaria que a gente fosse primeiro a João 3,16. Lá no final da sua Bíblia, primeira carta de João 3,16. Primeiro a João, bem lá no finalzinho. 3,16. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. O amor foi expresso da forma mais perfeita para os homens através do Senhor Jesus. Ou seja, o nosso ponto de partida para começar a conversar sobre o que é amor é o sacrifício de Jesus por nós. Agora, coloquei os dois versículos lá e destaquei. No primeiro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Além da referência parecida, e que fica fácil de gravar, João 3,16 fala de amor, e 1 João 3,16 também fala de amor. O que, que vocês conseguem notar de similaridade entre os dois versículos? Eu destaquei ali, o amar. E aqui a gente está procurando qual que é o conceito de amor na Bíblia para nós. Ele está envolvido ao se desprender, ao dar, ao sacrificar. Num primeiro momento, Deus deu o seu Filho. Mas teria sido suficiente Deus dar o seu Filho e Jesus não ter dado a sua vida? Não, o amor não teria sido completo. A expressão de amor não teria sido completa. Então, ao Deus dar o seu Filho, Jesus Cristo dá a sua vida. E aí a gente começa a conversar e chegar num conceito de amor. Amor é se desprender daquilo que a gente às vezes tem de mais valioso, no caso Deus, o seu Filho, e no caso Jesus Cristo, a sua glória e a sua própria vida. Agora, a gente entende ou a gente desfruta do amor de Deus? E essa é uma pergunta que eu quero deixar. A gente entende ou a gente desfruta do amor de Deus? Alguém tem uma resposta? Não precisam responder, às vezes a gente não tem todas as perguntas, mas eu coloquei que o amor de Deus ultrapassa todos os limites da razão. Com isso eu não quero dizer que o amor ele é irracional, né? Ainda que alguns digam que a paixão é irracional, mas o amor não é irracional e nem burro. Mas ao ultrapassar os limites da compreensão, ele se faz superior ao entendimento. Eu vou repetir de novo. O amor, ao ultrapassar os limites da compreensão, ele se faz superior ao entendimento. Pessoal, eu não consigo entender o amor de Deus pelo ser humano. Não consigo. O ser humano, que é uma raça obstinada pelo erro, é uma raça que é desobediente, que sempre procura se afastar de Deus, e Deus sempre está disposto a amá-lo novamente. E é importante ressaltar aqui que Deus não deu em troca. Ele não deu o seu Filho para ser amado. Ele deu porque ele é amor. Às vezes a gente pensa, Deus deu o seu Filho, né, porque ele quer ser amado por nós. Não, Deus é amor, e por isso ele deu o seu Filho em favor de nós. Não existe nada mais maravilhoso do que a gente poder respirar bem fundo e saber que alguém nos ama, não é verdade? Se você já namora alguém, ou até mesmo está apaixonado, dá aquele suspiro, né? Você que já é casado, você que já tem um filho, enfim, vários relacionamentos, não é bom saber que a gente é amado? Eu gostaria que vocês agora fechassem seus olhos rapidinho, não é pegadinha, podem fechar os olhos, rapidinho. Respirassem bem fundo e pensassem como Deus ama vocês. Simples assim. Não porque tu é uma pessoa legal, não porque tu merece ser amado, mas porque Deus é amor. Podem abrir os olhos. Que bom que se vocês sentiram algo, se vocês não sentiram nada, não tem problema. A palavra de Deus continua dizendo que Ele é amor e Ele nos ama. Agora, como a gente faz para curtir, né? Eu usei essa palavra porque vem do Facebook, mas eu vou trocar por desfrutar, eu não gosto muito desse curtir, mas como eu faço para desfrutar do amor de Deus no dia a dia? Legal, essa palavra é legal, né? O pastor não está usando gravata, né? Tem um PowerPoint para a gente, né? Tudo muito bonito, só que se a gente não chegar num conceito básico, não vai servir de nada. Na prática, como eu faço para desfrutar do amor de Deus? Senão a gente sai daqui, ouviu alguma coisa, ouviu uma música legal e não adianta nada. Eu consigo desfrutar do amor de Deus na minha vida quando a gente tem a nossa identidade de filho de Deus bem definida. Quando a gente entende que Deus nos ama como filhos, a nossa relação muda com Deus. A gente não trata mais com Deus como se fosse um patrão, não trata mais com Deus como se fosse um juiz severo, mas se relaciona com Ele como se Ele fosse, e como Ele é, um pai e um pai de amor. E é bom a gente dar uma olhada em algumas passagens e ler e reler que atestam a nossa filiação a Deus através de Jesus Cristo. Elas são como uma certidão de nascimento. Eu gostaria que vocês me acompanhassem até João 1:12. João 1:12. João 1:12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente passa a desfrutar e passa a se relacionar com Deus, desse amor sem fim que Ele tem por nós de uma maneira diferente. Talvez vocês estejam perguntando por que eu estou usando bastante, né, os escritos de João. Sempre quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre o amor de Deus, em específico nos escritos de João, vocês podem encontrar. Então, por isso que a gente está usando esses livros mais. Agora, só desfrutar do amor de Deus não basta. Né? Eu falei que no Facebook existem essas duas ferramentas, curtir e compartilhar. A gente também tem que compartilhar o amor de Deus com os irmãos e com os que não são ainda irmãos ou são futuros irmãos. Bom, às vezes dentro da igreja é difícil de compartilhar esse amor. A gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas opiniões, às vezes distintas, e às vezes compartilhar esse amor que é incompreensível por nós, que Deus tem por nós, às vezes a gente retém ele. E esse é o segundo convite que eu quero fazer nessa noite. Não só que a gente possa desfrutar do amor de Deus, mas que a gente também possa compartilhar desse amor de Deus com os outros. É normal que na igreja a gente tenha atritos. Agora, como a gente vai lidar com esses atritos? Essa sim é a nossa tarefa. Não é tarefa de Deus. A tarefa de Deus foi nos amar. E Ele disse para nós amarmos uns aos outros. No tópico anterior, falando sobre curtir e desfrutar do amor de Deus, a gente falou em que amar sempre implica em se desprender, sempre implica em abrir mão. Quando a gente tem problema com os nossos irmãos dentro da igreja ou fora da igreja, seja no trabalho, na faculdade, na família, enfim, é um bom momento da gente exercitar esse abrir mão. Esse abrir mão da nossa opinião, esse abrir mão do jeito que a gente foi criado, esse abrir mão das coisas que a gente pensa, para compartilhar o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que a nossa opinião. E o nosso amor pelos nossos irmãos tem que ser muito maior também que a nossa opinião. Tem uma citação que eu gosto muito, que é do Martinho Lutero, que ele diz que sempre quando a gente ouve alguma coisa entre os irmãos, que a gente deve interpretar da melhor maneira possível. Sabe quando às vezes a gente vê uma situação e diz, Bah, essa pessoa está na maldade. Bom, pode ser que realmente ela esteja na maldade, mas a gente não sabe. Então, essa é uma dica que fica. Compartilhe do amor de Deus com essa pessoa e tenta entender da melhor maneira possível. Olhar os fatos com olhos de amor. Lá em Mateus, se vocês se lembram, 5, que é o Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre amor, lá no versículo 43 a 48, se alguém quiser dar uma lida em casa, Jesus questiona o conceito de amor que os religiosos da época tinham. Hoje, quem são os religiosos? Somos nós. Essa palavra, né, tem uma conotação ruim, mas nós somos os religiosos. E Jesus confrontou eles, dizendo que tipo de amor era esse que eles tinham. Onde eles odiavam, às vezes, uns aos outros. Onde eles criticavam severamente uns aos outros. E eu acho que nessa noite é um bom momento da gente rever quais são os nossos conceitos e de que forma a gente está compartilhando o amor de Deus com os nossos irmãos. Agora, eu gostaria que a gente fosse a um último texto, que está lá em João também, João 13. João capítulo 13, versículo 34. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qual que é a marca do cristão? A marca do cristão não é necessariamente onde ele está ou onde ele vai. A marca do cristão não é a forma com que ele se veste. A marca do cristão não é o que ele deixa de fazer. Mas a marca do cristão, Jesus disse, que é o amor. E por que eu digo isso? Porque Jesus revela uma fórmula mágica, me entendam bem, de como reconhecer se uma pessoa realmente é cristã. Se ela demonstra o amor de Deus uns para com os outros. E ali no versículo 35, existe uma parte que eu gostaria que não estivesse ali para ser mais fácil. Diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. 2 pontos, a definição. Se tiverdes amor uns aos outros. Esse se. Jesus, nesse versículo, concede uma autoridade às pessoas que são do mundo a verificarem se nós realmente somos cristãos aqui dentro da igreja. Isso assusta um pouco, né? Será que se um descrente convivesse uns dias aqui na igreja, nos visitasse aqui nos bastidores, nos visitasse lá nas nossas casas, lá no nosso comércio, lá sei lá onde você convive, na faculdade, será que ele ia dizer, pô, esse cara é amado e esse cara sabe amar as pessoas? Que esse realmente é uma marca do cristão. Será que se as pessoas entrassem aqui e participassem de um culto, elas poderiam dizer, bah, essas pessoas se amam? Eu acredito que, infelizmente, mais pessoas não se convertem, não é porque faltam milagres, não é porque faltam propagandas, não é porque faltam bons testemunhos, mas é porque, infelizmente, falta amor. Isso eu falo por mim, não é assim, ah, o pastor Isaac veio aí, né, dizer que a gente não se ama. Não, não é isso que eu estou falando. Mas é um convite nessa noite, a gente desfrutar do amor de Deus e também compartilhar do amor de Deus uns com os outros. Jesus autoriza as pessoas de fora a olharem para nós e dizer, bom, o cristianismo é a religião do amor. Não é a religião do ódio, não é a religião do preconceito, não é a religião estereotipada que as pessoas têm aí na rua. Talvez realmente a gente precisa compartilhar mais do amor de Deus entre nós e entre as pessoas do mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e realmente nos inunde com amor, nos ajudando a desfrutar do seu amor. Que a gente sempre possa olhar para os nossos irmãos que estão aqui na nossa volta e para os futuros irmãos que ainda não conhecem a Deus, com olhos de amor, não com olhos de condenação. Sabendo que nós amamos, porque Deus nos amou primeiro, como diz a Escritura. Vocês querem saber realmente o que vai sobrar lá no final, quando tudo isso acabar? Não vão sobrar as 4.232 vezes que tu veio na igreja toda a tua vida. Não vai sobrar os 200.433 com 12 centavos de dízimo e ofertas que você deu no final da sua vida. Não vão sobrar os versículos que tu decorou e declarava de cor e salteado. Tudo isso é bom, não estou dizendo que isso não é bom, tudo isso é ótimo. Se esses números puderem aumentar, inclusive, melhor ainda. Agora, o que vai sobrar lá no final é o amor. E eu termino com um versículo de 1 Coríntios 13, 13, vocês não precisam abrir. Diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Eu gostaria de, assim como você está, você pudesse fechar os seus olhos. Enquanto você, com suas próprias palavras, fala com Deus, eu gostaria de convidar os obreiros a virem aqui na frente. Suas próprias palavras. Se você nessa noite quer aprender a desfrutar mais do amor de Deus, quer que a sua relação com Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, possa se transformar numa relação de pai e filho, peça isso para Ele nessa noite. Se você quer pedir a Deus para que Ele te ensine a compartilhar o amor dEle no ambiente onde você está, pois a marca do cristão é o amor. Fale com Deus.